E agora, em diferido, da Europa inteira, do País de Gales, da Bélgica e de Lisboa, Portugal, deixamos aqui aquilo que mais entusiasmante aconteceu à direita em Portugal, desde que o professor Cavaco Silva comeu bolo rei. Senhoras e senhores, o podcast Linhas Direitas. Queremos fazer com este programa, Lebreiro? O que é que nós queremos fazer com este programa? Bem, eu acho que respirar um bocadinho, não? Pôr um bocadinho de ar puro num debate público tão sempre tão centrado à esquerda e tão fechado nos soundbites dos partidos políticos. Parece-me que seria um desígnio giro. Não deveríamos começar por dizer quem somos e porque é que estamos aqui? Ah, sim, podemos. Começo eu, é? Sim. Ok, então, olha, o meu nome é Nuno Lebreiro, tenho 37 anos, feitos há duas semanas, vivo em Bruxelas, fazer o meu doutoramento em Filosofia, mais concretamente em Teoria Política, na Universidade de Leuven. Já estou aqui há 3 anos, sou originário de Lisboa e Cascais, onde cresci, e enfim, um grande amante do Alentejo também, acho e, que era assim. O que é que vais dizer a seguir? Que és um alcoólico anónimo ou coisa do género? Foi o que aconteceu com essa tua introdução, pá. Não tinha pensado na questão da introdução e, portanto, olha, foi mais ou menos o que saiu, não sei. Afonso. E tu, quem és tu? Quem és tu? Quem eu? Quem és tu, Romeiro? Afonso? Eu sou o Romeiro. Então, não sendo tão extensivo como o nosso homem de Bruxelas, Afonso, 36 anos, e vivo em Lisboa e trabalho em comunicação. E tu perguntavas há um bocado, Pedro Teles, qual era a razão ou porque é que estávamos aqui. Eu acho que estamos aqui para, no fundo, bater umas bolas sobre alguns temas que nos interessam, do ponto de vista da chamada direita, que é assim uma coisa um bocado vaga, mas que é pelo menos identificativo de uma certa visão da política. E pronto, cá estamos a dar a nossa opinião democraticamente e sem grandes explicações e sem grandes barreiras entre amigos e a falar de coisas que nós gostamos. Muito bem. Pedro Teles, e tu? Pois, eu, como tu disseste bem, sou Pedro Teles, sou professor universitário, estou em Gales, já cá estou há uns aninhos, continuo a estudar direito e a dar direito a alunos, e aquilo que eu quero deste programa é que, de facto, consigamos falar entre amigos de alguns temas engraçados que sejam relacionados com Portugal, porque pelo menos dois de nós estamos fora. Tu também já estiveste fora há algum tempo, Afonso, portanto é sempre bom poder falar Portugal e em português. Muito bem. Sem dúvida. Portugal em português. Sim, porque então, eu às vezes falo de Portugal, mas não em português. Não, é verdade, é verdade. Ter a oportunidade de falar sobre Portugal também é um desafio, claro, e é uma maneira de só para quem está fora, sim, claro. Então, Estado da Direita, não é? Eu acho que é por aí que começamos, não é? Sim. Queres começar tu, Pedro? Nem por isso. Não? Então pronto, começo eu. Já que fui eu que propus estas ideias para começarmos, eu estava a pensar há bocado no Estado da Direita, o que é que eu, como dizer em pouco tempo o que é o Estado da Direita, eu diria que é complexo e difícil. Complexo e difícil, mas com uma nota de esperança. A complexidade, a dificuldade, parece-me que tem a ver, e eu não sei, eu gostava de sentir a vossa opinião sobre isto, mas eu particularmente sinto que temos um sistema partidário onde a direita está mal representada. E, portanto, é muito complicado ver uma ligação direta entre as diferentes sensibilidades que existem à direita e os dois partidos que temos à direita no nosso sistema partidário. E, portanto, só aí vem logo uma questão de representatividade. E depois um espaço público muito fechado, muito inclinado à esquerda, claro. Tudo muito dependente da declaração mais ou menos mediática do agente político do momento, que faz com que seja mais complicado mesmo para aqueles que não se identificam nem com uma coisa nem com outra, mas para que haja acesso a, enfim, a outro espaço de ideias. A esperança que eu falava, no entanto, acho que tem precisamente a ver com isto, onde nós estamos agora neste momento, tem a ver com a internet e tem a ver com estes novos meios. E eu estava a pensar precisamente a importância que, por exemplo, os blogs têm tido, se calhar, para dar esta nota de esperança e não falar só num tom negativo. Blogs como Insurgente, por exemplo, Blasfémias, têm milhares e milhares e milhares de visitas. E que espelha uma coisa diferente. E também, curiosamente, um jornal como O Observador, que apareceu agora e que não tem suporte de papel, portanto, que é um jornal que aparece, eu creio que é o primeiro, assim, jornalista que aparece único e exclusivamente em formato digital. E, portanto, parece-me que a internet está aqui a furar um bocado este bafio fechado que é o espaço público português. E a nota esperança vem aí. Vocês concordam? Eu por acaso, notei no Twitter, quando apareceu o Observador, muitas queixas a dizerem que o Observador era um instrumento de propaganda de direita. portanto, quando o jornal é de esquerda, é um, enfim, é um jornal de referência, não é? Se é de direita, é um instrumento de propaganda. É, claro, claro. Um fiel representante, o jornal de esquerda é um fiel representante da realidade. Exatamente. Afonso? Não, concordo com estava aqui a ouvir. E até interpelar o Nuno Lobreiro com esta ideia que, de facto, há aqui alguma coisa a despontar na internet, um bocado de forma espontânea e de forma um bocado desagregada, não é? De vários suportes, desde um mais agregador, neste sentido, que é o Observador, e portanto um projeto editorial com jornalistas reputados, etc., até aos tais blogs, e que de facto dão uma ideia, se calhar, mais real do que o país é, do que propriamente a representação parlamentar. E então, em linha, e já vos passo a palavra sobre esta, no fundo, sintonia, que certamente não serão alheios a isso os próprios aparelhos partidários, tanto o PSD como o CDS, que são os dois. Vocês riem. Mas é um bocado por aí. Eu, quando olho para o aspecto político, também vejo muito cristalizado ainda num período pós-revolucionário ou revolucionário que completamente de esquerda. Não que isso tenha mal, mas que de facto não sei se acrescenta assim tanto. Poderá ter sido uma primeira reação ao regime anterior. E até aí nós estamos ainda muito presos, já se passaram 41 anos, estamos agora amanhã ou por esta semana, fazem 41 anos desde o 25 de Abril, e ainda estamos nesta resposta ao que foi o regime anterior, e é preciso, no fundo, partir para outra e abraçar aquilo que o futuro nos traz sem os tais moldes e sem a tal resposta que é natural, é certo, nos primeiros anos, mas que já é hora de, no fundo, abandonar. E o facto de o espectro partidário estar mais à esquerda, eu acho que é um bocadinho a resposta a esse período, que tem depois, se compararmos com outros países, teve há países em que, por exemplo, em Espanha, em que o regime conseguiu regenerar-se e no fundo democratizar-se, em que não houve esta ruptura, em que a esquerda, assistimos exatamente ao oposto, em que a direita tem, se calhar, mais representatividade e a esquerda menos. Não será assim uma comparação completamente inversa, ou seja, não... Mas acho que ainda é preciso fazer esse caminho. Os partidos estão muito cristalizados, é certo, mas no fundo aí alinho com o Nuno Bobreiro, com esta esperança que as coisas no fundo se equilibrem. Uma das coisas que me preocupa a nível dos partidos em Portugal é que nós estamos fora e olhamos para eles e são sempre as mesmas caras. As caras e os mesmos discursos. Exatamente. Quem é que são os putativos candidatos a Presidente da República? Todos sabemos quem são. Todos eles já tiveram lugares de importância nos partidos, nomeadamente de direita. A mesma coisa com, enfim, as pessoas que neste momento são ministras, as pessoas que estão neste momento no governo, a maior parte dos deputados. Todos eles já os vimos durante muitos anos e anos a fio em várias posições, em vários locais, em vários trabalhos, mas todos eles políticos. Sim. Isso é uma coisa que me preocupa. Estão na escadinha. Isso é uma coisa que me preocupa. Mas eu acho que isso é mais uma consequência do que uma causa, sinceramente. O Afonso falava bem da questão da ligação ao regime anterior. Eu acho que nós estamos no regime anterior, estamos ainda na mesma, bem, com as devidas separações, mas estamos... No regime anterior estamos, não estávamos a ter esta conversa. Estamos, é verdade, claro. Não havia podcasts para ninguém. Mas temos uma mentalidade fechada, parecida, por exemplo, quer dizer, antes do 25 de Abril... Alguém dizia alguma coisa fora daquilo que era a norma, era apelidado comunista. Hoje em dia alguém diz alguma coisa fora da norma, é apelidado fascista. Portanto, tu queres dizer, ai tal, nós temos que, precisamos de mais riqueza, a tónica não tem que estar na distribuição, tem que estar na produção de riqueza, etc. E logo tens o epíteto que estás a destruir o Estado Social e que és fascista e que és isto e aquilo. Portanto, a fulanização, o chamar o nome, o vilipendiar continua a ser a mesma coisa. E, aliás, se calhar a comparação não é justa para com o regime anterior, porque já vem de trás. Basta ver aquilo que eram os debates da Primeira República, ou basta ir ler o Essa, e vê-se perfeitamente que vivemos no mesmo país. E, portanto, aquilo que... Isto é, ao mesmo tempo, é para resfriar aquela minha esperança, porque se eu, por um lado, tenho esperança porque vejo que há coisas novas que estão a aparecer... e que podem um bocadinho abrir aqui uma brecha de dar puro para se respirar e discutir um bocadinho melhor, também vejo que aquilo que eu vejo como problemática já é assim há mais de 200 anos e portanto vai ter que ser uma esperança muito forte, uma brecha muito grande para se de facto mudar alguma coisa, parece-me. O que é que devemos fazer então? Olha isto, quer dizer, já é alguma coisa, não é? Porque de facto é uma boa pergunta, quer dizer, o que é que se pode fazer? Bem, é participar. Eu acho que é participar. E participar não é só ir votar, participar é falar com as pessoas e é neste caso estarmos aqui a falar uns para os outros pela internet, é pôr as ideias cá para fora, é escrever coisas no Facebook, nos blogs, etc., mesmo que seja para meia dúzia de pessoas, mas eu acho que é isso que se pode fazer, porque o país é que somos nós, mesmo aqueles que estão fora, somos nós, e portanto eu não posso criticar o estado da arte, eu não posso criticar o espaço público e não fazer nada por participar nele, não é? Uhum. Sim. Eu também acho que aqui a verdade é que já estamos de facto a sair daquela resposta ao Estado Novo. Eu acho que há fenómenos e há discurso novo e que, no fundo, talvez, o facto dos partidos serem estarem um bocado tomados, como alguém dizia, não sei se foi o Pedro, pelas mesmas pessoas há não sei quantos anos, porque as pessoas, quer dizer, eu ontem ouvi uma entrevista na TSF do João Soares, e ele dizia, pois, referindo-se aos meses antes do 25 de Abril, como esta era a nossa geração, quer dizer, a geração dele tem 40 e tal anos, nenhuma geração tem 40 e tal anos. Deu-se o facto de, em Portugal, de um momento para o outro, uma geração política, que era o anterior regime, ter sido completamente rejeitada por uma coisa nova que aparecia. E por isso as pessoas, os tais líderes de hoje, Paulo Portas tinha quê? 16 anos? 15 anos? Na altura, e teve. Ele foi diretor do Independente com 31 anos. Ou seja, eu lembro-me daquela entrevista da Vichy Soares clássica com o Hermano José, ele tinha 31 anos, portanto ele já era diretor se calhar para aí com 28 anos. São as mesmas pessoas. O Paulo Portas, que no CDS conseguiu, pelo menos esta é a minha opinião, secar completamente, apesar de ser uma mente brilhante, etc., e toda a gente reconhece uma série de qualidades, mas secou completamente o partido. O PSD julgo que fez um caminho um bocadinho mais moderno, no sentido em que é um partido de massas, de facto, mas que tem vários partidos lá dentro. Não há propriamente acho que é o partido mais plural. Essa característica é muitas vezes mostrada na parte negativa, que são as facas longas e as intrigas, etc. Mas que eu acho que as eleições. É exatamente isso. As eleições internas e as disputas, que eu acho que são bastante saudáveis, porque em democracia é assim. As pessoas apresentam propostas, vão ao jogo, e depois as lógicas intrinsecamente partidárias do cacique, etc., claro que isso é tudo a parte negra disto tudo, é a parte que se rejeita, a parte que as pessoas não gostam, e acho que aí há uma sobrevalorização desse fenómeno da política de combate de competitividade, que as pessoas põem sempre um ar muito grave de mão do peito, que os políticos é esta coisa dos princípios, não têm princípios, e não é nada disso. Também é, certamente, mas não é só isso. Faz parte de uma sociedade democrática o combate, a fricção, o debate, e o debate sem grandes pressupostos. Só que isso é um princípio de direita. Eu não, lá está, nós estamos aqui com conversas sobre a direita, etc., mas também acho que é um bocado redutor achar que uma coisa é iminentemente de direita e iminentemente de esquerda. Sim. Eu acho que eu sou uma pessoa de direita, mas eu digo-te uma coisa, a minha, para mim, o espectro político, ou seja, aqueles partidos em que eu poderia votar algum dia são à esquerda o PSD, voto sempre, à direita o CDS, nunca votei, mas ponho essa hipótese. Mas para mim, a minha esquerda, portanto, está no PSD. O PS já é um radicalismo de esquerda que não... Quer dizer, há ali um PSzito que podia vir para o PSD, mas o resto para mim é um radical de esquerda até lá ao fundo. Por isso, neste meu espectro político, e de facto, juntando àquilo que estavas a dizer no início, que isto está um bocado desequilibrado, está bastante desequilibrado, qualquer pessoa com olhos vê isso, eu sou de esquerda dentro da direita. Mas se calhar é de direita aquilo que eu estava a dizer. Não, é de direita no sentido da a ideia do debate. Porque a esquerda fala muito de que é preciso liberdade. E eu lembro-me sempre do Manuel Alegre a clamar por Portugal e a liberdade. Contra a noite negra do fascismo. Mas eu acho que a esquerda lida muito mal com o debate. Porque eles todos, cada um deles, acham que são donos da verdade. Portanto, eles descobriram uma solução definitiva, verdadeira, perfeita, harmónica para os dilemas, para o dilema humano, para a sociedade, que vivemos todos felizes e contentes, e depois andam às trolhas com todos os outros que descobriram uma verdade igualmente importante, igualmente verdadeira, igualmente credível, mas que não é a deles. E por isso é que temos aqueles. Então, este esboroar do Bloco de Esquerda é genial, porque demonstra isto, todos eles são muito democratas e, no entanto, não conseguem debater uns com os outros e andam todos a formar partidos uns contra os outros, só para se tentarem coligar a seguir. E, portanto, eu acho que a esquerda lida mal com o debate. Nesse aspecto, o PSD que tem coisas muito más, mas nesse aspecto o PSD é provavelmente o partido mais verdadeiro no sentido do debate partidário que existe, é verdade. Mas no CDS, aquilo avalia uma... Enfim... Mas há debate no CDS? Não, quer dizer, houve durante uns tempos, até que recorreram logo com o Ribeiro e Castro outra vez, foram buscar o Paulo Portas para salvar a honra do convento. Ele já lá está, não sei, há 20 anos, acho que faz 20 anos. Mas por falar no Bloco de Esquerda, eu lembro-me, nós temos tido uma conversa, não sei, talvez antes das eleições de 2001, quando apareceu o Bloco de Esquerda, e tu achares que o Bloco de Esquerda era perigosíssimo e estava para durar. Eu disse na altura que não estava para durar. E quem é que disse? Eu? Não, tu disseste que estava para durar e que era perigoso. Eu disse, pá, não está para durar e nunca bem, será. Se achas nunca que isso é, também tu estás no long run, ok? Sim, são 15 anos, repara, o PSD tem 40 ou 41, o PS tem mais, o PC tem mais, o CDS também terá à volta de 40, se não estou em erro. Uhum. Agora, um partido que nasce da forma como nasceu o Bloco de Esquerda, portanto, juntando três facções que há muitos anos estavam desavindas, portanto, é sempre a impressão, sim, que eu tenho. Nunca teria e nunca teve um projeto de poder, portanto, nem sequer é daqueles partidos que digam, ok, nós não gostamos daqueles gajos, mas todos juntos podemos chegar ao poder e, portanto, faz sentido. Foi o que aconteceu com os liberais democratas aqui no Reino Unido. Mas o Bloco de Esquerda nunca teve um objetivo de poder, portanto, não é um partido que tenha essa ambição, pelo menos até agora, segundo parece. Mas, por falar em questões históricas, e porque estamos a 41 anos de 25 de Abril, ou 41 anos depois de 25 de Abril, e por dizeres, Afonso, que o PSD é o partido mais à esquerda onde considerias votar, o meu pai teve no primeiro congresso da JTC, não sei, 75, 76, por aí, e por cima da mesa de honra do congresso, qual é que era a fotografia que lá estava? É Marx. Oh, nem mais. Essa é então, vocês sabem do Paulo Portas, quando militante da JTSD, diretor do jornal oficial da JTSD, era ele o diretor Paulo Portas, sabem que se chamava pelo socialismo. Pois, exato. Portanto, a nossa direita é muito esquerda, de facto. Sim, porque fazia parte, na altura, não é? Do momento em que a sociedade portuguesa foi apanhada. Enfim, mas eu já agora, não é corrigir, é esclarecer uma coisa, eu não falei do outro espectro político, ou seja, a extrema-direita é, se calhar, das coisas mais assustadoras que eu conheço, e por isso chuto-a para o outro extremo, porque os extremos tocam-se, e é interessante, aliás, no está a acontecer na Grécia, não é? Os extremos encontraram-se ali num anti-Alemanha ou num anti-realidade. É. E, portanto, estou ali de mãos dadas, que é bastante curioso. Como já tiveram no passado, na história, basta lembrar-nos da aproximação da União Soviética com o Partido Nazi, etc. Mas pronto, eu queria fazer esta ressalva. Mas falando ainda na questão histórica do PSD e da direita, eu até o ano passado começava as minhas aulas de Direito da União Europeia com o vídeo do Drão Barroso a zurzir contra o ensino burguês da Faculdade de Direito de Lisboa. Não vi que alguém me explicar o que é que ele de facto estava a querer dizer. Eu pago-lhe um almoço ou uma cerveja, porque aquilo não bate uma coisa com a outra. Quer dizer, aquilo... Era uma velha cassete, era um podcast em versão doutrinal. Petel, já agora podias pôr o som quando fizeste aqui o arranjo do podcast, podias pôr o som do Drão Barroso? Isso já estás a pedir demais. Imperceptibilidade. As pessoas que vão ao YouTube. Exato. Faz um grande sucesso aqui. Fazia nos tempos da Comissão Barroso, fazia esse vídeo e fazia um grande sucesso. Estava traduzido com legendas e o enigma permaneceu. Nem em outras línguas se percebeu o que é que ele queria dizer. Não, ninguém percebe. É imperceptível. Acho que na Albânia houve lá um grupo que eles identificaram ali qualquer coisa. Acho que era o hino da Albânia. Isso também diz muita coisa. Quer dizer, há aquele... Albânia de então, não é? Ia voltar ao Dom Barroso. Quer dizer, pode Portugal e tal, o país pequeno é um mito, não é? Quer dizer, Portugal aqui nas instituições europeias é o país médio, não é? Não é? Há muito mais pequenos do que nós. Mas enfim, um português, presidente da comissão, etc., 10 anos, fez algumas coisas, acho que teve um tempo complicado, sem dúvida, mas. Deveria de representar um bocadinho mais, parece-me, quer dizer, em Portugal, para nós portugueses, alguém que desempenha um cargo tão importante como o Dom Barroso desempenhou, ter um legado um bocadinho mais importante para Portugal e nomeadamente para a direita. Mas o Dom Barroso parece-me ser daquelas pessoas que passa por todo lado sem se estragar muito, mas também sem deixar grande coisa. Eu acho que ele fez isso da comissão. Teve dossiês muito complicados, conseguiu não estragar muito, mas também não arranjou solução nenhuma para. Não conseguiu patrocinar qualquer tipo de solução duradoura. E em Portugal, abriu portas à maioria absoluta do PS de José Sócrates, hoje em Évora. E quer dizer, se olharmos para trás, e estávamos a fazer aqui um registro um bocadinho histórico. Aquilo que a direita ofereceu, e andando para trás, ofereceu ao país foi Dom Barroso e Santana Lopes, e portanto que não deixaram grande coisa, não fizeram, quer dizer, não há uma marca duradoura, a não ser pela negativa, pela forma como depois foram substituídos, aí também com o presidente Sampaio na altura, mas atrás dele veio o professor Cavaco Silva. Eu votei no professor Cavaco para Presidente da República. Há muita gente que votou nele e há muita gente à direita que não votou nele, apesar de ele ter tido 50% dos votos. E foi, mais uma vez, um grande currículo, quer dizer, Presidente durante 10 anos, teve 4 eleições acima dos 50%, entre legislativas e presidenciais. Mas será o professor Cavaco Silva o exemplo daquilo que a direita tinha para oferecer a Portugal? Fez reformas importantes. Antes dele, os bancos, os jornais, os seguradores, era tudo público, e o PS também gritava na altura neoliberalismo pelas privatizações. Mas, quer dizer, afinal de contas, o que é que a direita ofereceu ao país nestes 41 anos? Eu acho que quando olho para as coisas e para o que se passou, não vejo tanto o que é que a direita, porque não foi a direita... que é uma entidade bastante, quer dizer, não se pode, pelo menos eu não consigo imaginar o que é a direita nesse sentido, o que a direita deu no campo da direita. Houve um senhor que chegou à frente, chamado Aníbal Cavaco Silva, então numa eleição presidencial é uma coisa bastante pessoal e pronto, e como representava um certo estilo e uma certa até moral numa altura em que o país estava, em que se falava já destes problemas de desequilíbrio, e era um homem muito ligado às finanças e a um imaginário de vacas gordas numa altura em que as vacas começavam a ficar mais magras. Nós sabíamos, nós, na altura, ao ponto em que iam ficar magras, ou que afinal nem vacas tínhamos, eram umas cabritas pequeninas, muito magrinhas. O discurso da Tanga tem 14 anos. Exatamente, pois. Mas eu não acho... É verdade, isso é bem lembrado. Se posso olhar para a direita ou para a esquerda, e olhando para, no fundo, os troféus, como se de uma caçada se tratasse. Olha, de facto o Dom Barroso não é representativo, é o melhorzinho que nós temos. Não, acho que são escolhas, é um bocado mais acidental do que propriamente uma escolha do melhor que a direita tem para dar, porque geralmente não é isso que se passa. Até a própria tentativa ou ilusão de escolher o melhor... Claro que é isso que alimenta as nossas decisões, etc. Uma pessoa, ou pelo menos olha para o que é menos mau, mas há aí muitas vezes uma ilusão de escolha do melhor. Aliás, qualquer regime político tem esta tentação, que, mais uma vez digo, que é inspiradora, ou seja, a pessoa procura pela melhor solução, mas que, no fundo, pode se tornar, de tal maneira, uma obsessão que eu, por exemplo, pelo menos na nossa história recente, eu tenho bastante apreço pelo regime democrático, ou seja, um homem, um voto, e por isso todas as soluções que sejam o melhor para, cheiram-me sempre assim uma coisa um bocado antidemocrática ou pouco democrática. Acho que são as soluções, circunstancialmente, nós agora vamos para umas presidenciais com um determinado lote de candidatos que, se calhar, excetuando Marcelo Rebelo de Sousa, António Guterres, Durão Barroso, etc., podiam ser completamente diferentes há um ano ou daqui a um ano. Daqui a um ano podíamos já ter o António Costa. Ou, quer dizer, é um bocado acidental e é bom que assim seja. É sinal que as coisas correm e que, enfim, não olho tanto como as pessoas que foram, que avançaram do lado direito, da direita... Mas tu votavas no António Costa para Presidente da República? Eu provavelmente não votaria em António Costa, mas não sei, sei lá, se do outro lado tiver o Louçan, ou, quer dizer, a democracia também se tem essas escolhe, coisas, tem geralmente escolhe-se o menos mal, a verdade é essa. Ou... Lá está, mas isso é outra vez isso é uma perspectiva, eu não vou dizer que é um princípio de direita, mas isso é uma predisposição psicológica de direita. Porque à esquerda é a melhor, à esquerda é a melhor solução sempre que se está a desenhar. À direita, o princípio do mal menor é um princípio, sim, de compromisso. E é um princípio de alguém que não tem uma visão perfeccionista nem da história, nem da sociedade. E isso, para mim, configura à partida já uma visão à direita das coisas. E muito do mal de Portugal é precisamente este perfeccionismo romântico em que temos que ser sempre os melhores, temos que ter a melhor reforma, a melhor isto, a melhor aquilo, e a melhor bancarrota também. Mas esta arte do compromisso é precisamente muito aquilo que falta, e a mim parece-me que falta, porque falta este lado mais realista, mais lúcido da direita, muito no debate público. O tal bafio que eu falava é precisamente o bafio das soluções perfeitas, quer dizer, uma a seguir à outra, sem memória. Eu já agora, antes de passar a bola ali ao Pedro Teles, ia só dizer uma coisa. Eu já não sei qual foi o livro em que eu li isto, já foi há alguns anos. Há mais anos do que... O Bloco de Esquerda ainda não existia, acho eu. Já foi para uns bons 20 anos. Mas que fazia esta leitura sobre a direita e a esquerda. Que a direita, no fundo, era mais honesta quando se propõe. Ou seja, se compararmos a extrema-direita e a extrema-esquerda, na extrema-direita já contém tudo o que é mau acerca de si própria. Ou seja, é racista, a proposta já é má de si mesma. O nacionalismo exclui outros nacionalismos. Eu, por exemplo, sou nacionalista, mas adoro que os espanhóis gostem de si próprios, os albaneses de si próprios, os polacos, etc. Não desvirtuando eu o gosto que eu tenho por ser português e etc. E que a esquerda, no fundo, se apresenta de uma forma que parece, no fundo, aquela ideia dos amanhãs que cantam, do comunismo, de uma esquerda fraterna e plural, etc., mas que depois faz uma viagem que, no fundo, redunda na porcaria que a direita já advoga e faz. A direita, no fundo, advoga... É mais transparente. Sim, olhando para os dois regimes que marcaram o século XX europeu, o nazismo e o comunismo mataram, trucidaram sociedades inteiras, famílias inteiras, pessoas concretas que morreram às mãos destas ideologias. Só que o comunismo, quando se apresenta, diz coisas fantásticas, e de facto há quem se encante pelo comunismo e para algumas ideias do comunismo. Nós próprios, há coisas de igualdade, justiça, etc., que encontramos, de facto achamos que o comunismo tem de bom, e o próprio Partido Comunista ainda hoje vive um bocadinho desse ideal, mas que depois, na prática, faz uma viagem tal que vai dar exatamente ao outro extremo. Vai dar, no fundo, a geneira em bom português e corriqueiro, E por isso, nesse sentido, a direita será mais... Mas eu estou a falar de extremos, se calhar. Mas também na direita moderada acaba por ser uma direita, se calhar, mais pragmática, mais... E que vai em contra disso que estavas a dizer, Nuno Loureiro, que é tentar encontrar compromissos. Não sou eu a governar, eu quero o melhor para o meu país e se calhar... Não, não estou a dizer que a esquerda não quer o melhor para o país, mas aí tem um bocadinho mais de dificuldade em coabitar com a direita do que se calhar a direita com a esquerda. Pedro Teles. Meus senhores, já vamos com 35 ou 37 minutos, portanto já está na altura de passarmos para o segundo tema. Ok. Vocês falam muito. É verdade, tu tens estado mais calado. Queres arrancar com o segundo tema? O segundo tema, se não falha a memória, é o que está a passar no Mediterrâneo. Exatamente, no fundo do mar. No fundo do mar e não só, não é? Eu acho absolutamente vergonhoso aquilo que estamos a fazer, que a Europa está a fazer no Mediterrâneo. Acho que é absolutamente inacreditável. Uma das coisas que nós não falámos hoje foi onde é que estão as nossas balizas e porque é que somos direito ou não somos direito em algumas coisas. Uhum. Eu, no que toca à imigração, nem sequer sou direito, sou provavelmente libertário. Acho que devíamos ter hoje em dia fronteiras abertas para toda a gente e obviamente sou um cínico porque beneficio disso dentro da Europa e portanto sei qual é a vantagem que eu tenho dentro da Europa poder andar de um sítio para o outro. Portanto, eu nasci em Portugal, vivi muitos anos em Portugal, vivi em Espanha, vivi em Inglaterra, agora estou em Gales, amanhã não sei, mas beneficio disso e tenho beneficiado muito disso. E ver aquilo que se está a passar no Mediterrâneo e perceber o desespero das pessoas que as leva a fazer aquilo, por vezes por culpa nossa, ou porque nós, Europa, temos dado apoio a determinadas entelequias que estão à frente de países e regimes autoritários, ou em vez, achamos que as entelequias já não nos servem, portanto, mandamos esses regimes abaixo e deixamos que as coisas corram o seu curso. Mas, por um acidente de história, essas pessoas nasceram do lado errado do mar Mediterrâneo. E... Eu às vezes penso a minha própria sorte que Portugal e Espanha tiveram, em que de facto temos os Pirineus entre Espanha e França e não temos uns Pirineus onde está o Estreito de Gibraltar. Porque se fosse assim, se calhar nós não teríamos a sorte que hoje em dia temos de poder circular dentro de toda a União Europeia. E assim é uma coisa que me irrita e, de facto, mais do que irritar-me, enoja mesmo na atitude da União Europeia. Eu já agora, alinhando completamente no que estás a dizer, eu também sou completamente pró abertura de fronteiras. Bem sei que podem pôr períodos de transição, etc. O que a União Europeia conseguiu entre as suas muralhas de livre circulação de pessoas, bens, etc., é um feito histórico. Em todo o sentido. Os acordos que Portugal tem com diversos países, Portugal é dos países que tem mais, há um bocado estávamos a falar do Observador, listo no Observador, Portugal está no top 10 de aliás, quase toda a União Europeia está, de possibilidade de entrar em outros países sem visto. São 130 e tal países em que qualquer cidadão português com passaporte português pode entrar. Ou seja, os 15 milhões de portugueses podem entrar desde que tenham um passaporte português. E por isso sou completamente, radicalmente pró liberdade de circulação em todo o mundo. A realidade que eu melhor conheço fora de Portugal é africana e por isso sei bem que por detrás destas muralhas está, para além de nós termos medo, porque de facto a sociedade europeia não está assim tão saudável e segura de si própria, isto pode entrar no tal debate esquerda e direita. Aí para o centro da Europa, onde está o Nuno Loureiro, se calhar esta realidade é bastante mais evidente, nomeadamente aí ao lado em França, mas até com questões religiosas, mas me escandaliza-me particularmente o facto de chefes de Estado unirem-se de mão dada, no caso do Charlie Hebdo, que tem toda a razão de se unir, e de repente há 700, 900 pessoas que morrem no Mediterrâneo e por acaso até tem havido bastante réplica nos órgãos de comunicação social. mas de facto é uma chaga que está aqui às nossas portas, e também aí eu já agora faço aqui uma ponte. Portugal vive completamente centrado sobre os seus problemas, obcecado sobre os seus problemas. Isto não é um problema português, porque não é, é um problema italiano, também é nosso, mas de facto não é. Não estão a chegar às nossas costas, por isso se nós quisermos, nós não somos mediterrânicos, no sentido de geograficamente não estamos ali, ou seja, não temos este fenómeno, nunca nos aconteceu, que eu saiba, ou então acontece por enquanto. Nós não nos damos conta. Por enquanto, pelo menos, porque é geograficamente mais longe, mas podia estar a acontecer. E eu acho que é hora de Portugal também se interessar por estes assuntos que vão para além das suas fronteiras, e muito bem, o déficit é muito importante, e Portugal até se preocupa. Portugal ajuda muito diretamente muitos destes países, mas se calhar fazer um bocadinho mais. De facto, e já agora sublinho aqui, que este problema foi alertado. A primeira viagem que o Papa Francisco faz, a primeira viagem pontifícia, foi a Lampedusa para exatamente tratar deste assunto, que já é um problema bastante já vivido em Itália e que agora finalmente está a resvalar para o resto da Europa. Mas deixa-me só dizer uma coisa nesse ponto. Não aconteceu em Portugal, por enquanto, porque imagina que amanhã o que se passou na Líbia se passa em Marrocos. Imagina, Exatamente. porque é tão Exatamente. fácil chegar a Gibraltar como é chegar à Costa Algarvia. Portanto, se amanhã em Marrocos acontecer o que aconteceu na Líbia, nós podemos ter o mesmo problema em Portugal. É verdade. O que não, este problema depois também não é só nosso. Os países africanos têm um problema, vários problemas graves, agravados também por esta muralha, porque há cortes comerciais, desde políticas agrícolas, etc. E nós sabemos bem proteger os nossos interesses, nós, Europa, Verdade, é verdade. Estados Unidos, Norte, Sul, mas também há problemas enormes nestes países que têm que ser resolvidos. E depois, eu acho que também resolvendo esses problemas, pelo menos melhorando as condições de vida das pessoas, talvez as pessoas não queiram fugir tanto dos países onde estavam. Agora, Bem, mas isso é outra volta bastante mais. eu não quero vir aqui estragar Traga à esta vontade. onda de humanidade fraterna que vai aí desse lado, até porque Põe mais uns isto tijolos aí na muralha, põe. é um assunto que não, enfim, não tem, Temos de é de pôr uns facto, também. é um assunto trágico, mas Pode ser eu não politicamente incorreto. gostava, felizmente, eu não gostava de cair na falácia, uma falácia que é precisamente o património. Um património muito caro à esquerda de que se pode dar tudo a todos. Não se pode dar tudo a todos. E não há espaço para todos. Quer dizer, se nós fôssemos abrir as fronteiras amanhã e deixar entrar toda a gente, e toda a gente pode, como vocês estavam a dizer, circular por todo lado, aos abraços e aos beijinhos, o desígnio é belo. E eu gostava muito que pudesse ser assim. Mas acho que não pode. Não pode porque não há recursos suficientes. E mais, nós não temos neste momento recursos suficientes, da maneira como estamos estruturados, para nós próprios continuarmos a ter o ascendente que temos neste momento. Ou seja, não estou a dizer que nós estamos na miséria, mas aquilo que eu estou a dizer é que a Europa está num declínio, nesta posição que ocupa no mundo, um declínio precisamente porque economicamente optou por se endividar em vez de produzir. Porque manteve os seus níveis de consumo do passado, proporcionalmente produzindo menos, proporcionalmente. Isso faz com que, mesmo essa nota de responsabilidade que os europeus possam ter para com o resto do mundo, seja mais complicado de cumprir. Por outro lado, também acho, e acho que é evidente, que num continente que está em declínio populacional, por não dizer civilizacional, com tudo o que essa palavra indica, mas que está em declínio populacional, a imigração é bem-vinda. Portanto, não estou aqui a alinhar. Agora, não podemos aqui na tentação de achar que se abríssemos as fronteiras amanhã, que isto ia correr bem, não? Ia correr pessimamente. Depois, há aqui outra coisa. Nem toda a imigração é igual. E, portanto, nós que estamos aqui, não podendo dar tudo a todos, temos que saber escolher quem é que deixamos entrar e quem é que não deixamos entrar. E isso parece-me evidente. E parece-me evidente que nós devemos abrir mais os braços para quem partilha de valores e de, enfim, de uma aceitação civilizacional que nós temos aqui na Europa. E se não temos a mesma obrigação para quem não o faz. Aquilo que eu acho que nós temos que ter, nós europeus, é que temos uma obrigação, que é aquilo precisamente que nos dá a nosso posicionamento moral, é que temos que tratar todos com dignidade, aqueles que vêm, obviamente, e aqueles que não podem vir têm que ser tratados com dignidade. E nesse aspecto, a resposta que a União Europeia vai dar... enfim, o que quer dizer, que resposta que haveria a dar? Porque tirando a vossa ideia um bocado lírica de que vamos abrir as fronteiras no espaço do real, quer dizer, o que é que se pode fazer? Eu acho que combater aqueles criminosos que andam a vender gato por lebre parece-me que é uma das coisas que podem fazer e que eles vão fazer, parece-me bem. É não solução, é não resposta. Mas tu advogas mesmo, tu achas mesmo que a Europa está em condições de abrir as fronteiras e deixar simplesmente quem quer entrar, livremente entrar? E tu achas que afundar meia dúzia de barcos vai resolver o problema? Não. E quando eles começarem a fazer como acontece em Cuba, que não tem barcos, e portanto como é que os cubanos se sentam vestidos de Cuba? Em pneus insufláveis. Portanto, em câmaras de ar. Sim, quando isso começar a acontecer, o que é que vai ser? Vais proibir a exportação de pneus para a Líbia? São horrorosas, sem dúvida, e muitos morrem. Pois. Mas isso quer dizer que Cuba são, comparativamente com o problema... bem, o México também está ali ao lado, mas enfim. O problema aqui na europeu é... acontecer a um cubano era chegar ao México, não é? Não, eu estava a pensar... enganei-me. Eu estava a questão de imigração ilegal para os Estados Unidos, e portanto que também há muitos... Sim, mas era mais uma barreira. Agora, eu não gostava de fugir de Portugal e ir parar ao México. O México é fixe. Aquilo que a mim me parece, e gostava de fazer fica pé neste ponto, é que mais do que estes casos trágicos, que obviamente são trágicos, mas também não podemos entrar no comboio de acontece uma tragédia e agora muda-se por completo tudo. Estás-nos a acusar de sermos de esquerda, Lebreiro? É mais ou menos isso. Estou a acusar de serem do mal. Não, mas. Dos amanhãs que cantam, como tu dizias, Afonso, há bocado. Ó Nuno Lebreiro, obviamente, pelo menos falo por mim, mas acho que o Pedro também está neste barco, para usar aqui a imagem bastante forte que temos tido nas últimas semanas. Ninguém está a dizer que amanhã abre-se a porta. Eu, aliás, até frisei que haverá certamente um caminho a percorrer. Agora, existe uma competição global em que a Europa está metida e já existe muitos anos, tem décadas, mas de protecionismo e de muralha, em que de facto estamos aqui a construir um amanhã que já canta e canta em muitas coisas, e de facto nós beneficiamos desde... Enfim, deste estilo de vida que poderá estar em risco, etc, etc, como estavas a dizer, e certamente se abríssemos agora à porta e construíssemos umas belas de umas pontes ali para o norte da África e disséssemos então agora entrem, claro que isto seria um pandemónio, não é isso que eu acho que nem o Pedro nem eu estamos a dizer. Agora que basta conhecer a realidade africana para se perceber que se vive muito mal, e que pode haver a aspiração de pessoas concretas, imaginem que eu tinha nascido de facto do lado de lá, eu se calhar, quer dizer, eu costumo dizer que se eu tivesse nascido em África eu queria ser, ou trabalhar, enfim, não vou detalhar, mas uma das hipóteses que eu punha era emigrar, logo, era fugir. Mas que diz, realidade diz é tão difícil. Porque estás a ver com os teus olhos agora. Eu estou a ver com os meus olhos e os olhos. E eu percebo, eu também pessoas penso que vão assim, naqueles barcos são muito parecidos com os meus. São, claro. São bastante mais parecidos com os meus do que nós possamos imaginar. Mas a legitimidade pessoas... do sonho. Mas isto é a tragédia da vida humana. A legitimidade do sonho não faz. Não garante a partir daquele se concretize. Claro, claro. Eu só o que digo. E insisto, é que nós vivemos aqui num clube med e numa realidade completamente separada do resto. Queremos ter acesso ao resto do mundo como temos. Eu, se quiser ir para um país africano, desde que não seja Angola que queria me sofrer. Dizer. Mas mas Angola tem esses obstáculos todos porque nós começamos com obstáculos. Nós que estamos alinhados com os interesses europeus, temos imensos obstáculos à entrada de angolanos, moçambicanos, etc. E depois, quer dizer, há uma mas tu não, Afonso, desculpa lá interromper, mas tu não achas que é tão legítimo dizer-se que, sim senhor, abrir as portas, etc., coisa e tal, temos aqui uma responsabilidade, criamos obstáculos aos angolanos, até os obstáculos que os próprios angolanos, a começar pela clique dirigente daquele regime que não é democrático, tu estavas a dizer há bocado que gostavas tanto da democracia, o que é que nós, enquanto democratas, quer dizer, devemos fechar os olhos aos desmandos da família Santos? Não, e aliás, na minha declaração inicial foi exatamente nesse sentido, que é, para além de haver um problema e de nós termos uma muralha dourada a proteger-nos e este estilo de vida, que nós devemos proteger o estilo de vida, não acho é que devamos ter tanta muralha, mas há um problema do lado de lá, isto para pôr a coisa no lado cá e lado de lá, porque existe essa aí estamos de acordo, claro. Que deve ser resolvido. Que deve ser resolvido. Ou seja, as sociedades africanas não estão propriamente muito saudáveis, apesar de terem imensas riquezas. Angola é um caso desses. Mas eu não vou naquele discurso de que a responsabilidade de olha, eu estive em África contigo, precisamente, portanto, também vi um bocadinho. E eu não me parece, por mais, obviamente, com certeza, que eu partilhe até da vontade de ajudar numa série de coisas, mas não pode passar pela cabeça que seja uma responsabilidade dos europeus resolver esse problema. Não é, de certeza, hoje em dia, que não é. Tem que ser eles próprios. Eu sei que isto é mau. E nós podemos ajudar e podemos fazer várias coisas para ajudar. Uma delas, certamente, não é despejar dinheiro. Porque isso é simplesmente alimentar circuitos de corrupção e, precisamente, fortalecer aqueles que oprimem essas pessoas que nós estamos aqui a falar. Que são esses que nos interessam, não são os milionários dirigentes que os exploram. E o meu discurso está, francamente... Mas o que eu queria dizer é que... Francamente quê? Está a exploração, etc. Francamente à esquerda. Sim. Mas enfim, era uma piada. Não é. Nós à direita temos tanto direito de falar da exploração como os de esquerda têm. Era uma piada. Oh, camarada obreiro. Mas a mim parece-me que nós não podemos correr este erro. Não podemos pôr essa responsabilidade em cima de nós. Sinceramente, eu acho que isso é ainda um sentimento de culpa em relação a um colonialismo, um passado colonial que está mal resolvido. Que eu não tenho. Eu nasci em 78, por isso. Não, tu não tens. Mas temos no nosso, não tenho, não. No nosso, na nossa cabeça. Está na nossa cabeça porque é um paternalismo. Esta ideia de que nós é que temos que resolver os problemas dos países que não são europeus, que nós os europeus é que temos que resolver os problemas dos países que não são europeus, é um profundo paternalismo, porque estamos a dizer que eles, não, eles coitados, não se conseguem resolver eles próprios, temos que ir lá nós resolver esses problemas. Sim. E eu não concordo com isso. Eu acho que eles são os primeiros responsáveis, acho que nós, que temos uma posição mais confortável, temos uma obrigação moral de ajudar, que não é despejando dinheiro, mas ajudar in loco, nomeadamente através de sociedades humanitárias, ações humanitárias, etc., de diferentes projetos, e tu já participaste em vários e conheces bem essa realidade, eu acho que é por aí que se faz. Agora, não é abrindo as fronteiras, transformando-nos a nós numa imensa África, com tudo o que isso tem de bom e de mau, que se vai resolver o que é que seja. Quer dizer, temos de ser realistas, é o que eu estou a dizer, mais nada. Muito bem. Eu não sei se não estamos já a queimar o nosso tempo. Está mais do que queimado. Pedro. Então pronto, queimado. Vamos ao então, tal coisa, não é? Para os minutos finais e depois continuamos aqui a Mena Cavaqueira. Posso dizer o meu? Força, acho que sim. Meu minuto final, ou depois temos que arranjar um nome para isso. A tua linha direita, não é? Uma linha torta? Ou... A minha linha torta vai para. O meu minuto torto vai para um fenómeno que está a acontecer para aí um dia e meio, desde que houve uma comissão qualquer. Eu nem me interessei muito pelo assunto, nem li muito sobre o assunto. Por isso estou a ir um bocadinho pelos títulos e pelas gordas, como se costuma dizer, de haver limitações ao debate e enfim, na cobertura das eleições legislativas e daqui para a frente. Parece que há um punhado de deputados na Assembleia da República que acho que une os típicos partidos do arco do poder PS, PSD e CDS. Acho que o PS tem feito já um caminho de fugir desta. Já estão todos a saltar fora. Já está tudo a fugir. ainda bem, porque infelizmente a democracia é muito mais do que meter votos dentro de uma urna e de um homem um voto. Eu costumo dizer que o voto é a fronteira final, para além da qual já não há democracia. Antes disso, há uma série de comportamentos e de aspirações, nomeadamente, querer saber qual é a opinião dos outros. A minha opinião não é certamente mais importante que a dos outros, é igualmente importante, ou se eu conseguir convencer o outro, enfim, liberdade. Liberdade verdadeira e liberdade de expressão. E por isso, os meios de comunicação social podem estar mais à esquerda ou mais à direita, mas o que é certo é que são, quanto a mim, soberanos e são projetos, na maior parte dos casos, privados e, por isso, fazem o que bem entendem na cobertura dos eventos, sejam eles políticos, e que são muito importantes, certamente, e por isso estão lá todos nas noites eleitorais a fazer, e acho que não há um problema assim tão grande na distribuição de opinião versus notícias, e o que há é muitas vezes más notícias com bastante opinião dos jornalistas que estão a cobrir os eventos, com à partes, com más educações, mas enfim, isso vai-se melhorando, não se impõe por decreto a democracia, e por isso loucura. Não percebo porque é que, enfim... É uma linha bem torta, sem dúvida. É bastante torta. Foi um minuto longo esse. Parece que se está a endireitar. Moreiro. A minha linha é tortíssima também. Com a diferença que, ao contrário dessa tua, é bem capaz de ir para a frente. Aliás, eu estava a ver quando é que ela ia, que é esta proposta do Partido Socialista de voltar a lançar o imposto sucessório. Eu acho que é das coisas. Eu percebo a lógica que está por trás do imposto sucessório, que é uma maneira fácil de buscar dinheiro aos contribuintes. Basicamente é isso, mais uma vez para sustentar um Estado que não querem reformar. E portanto, nada é mais paradigmático do que esta proposta do Partido Socialista, e é moralmente reprovável, porque estamos a falar de uma herança. Provém ou pela forma de património, pela forma de dinheiro, ou pela forma de bens, o que quer que seja, que foram adquiridos através de dinheiro que já foi tributado. Portanto, uma herança é o resultado depois de uma vida de tributação. E, portanto, a ideia de tributar um morto é paradigmática deste estatismo onde nós vivemos, e eu também, eu não vi ninguém no governo, do lado do governo ou do PSD, criticar isto. E eu, O sinceramente, PSD também gosta muito de impostos, por isso. eu estava admirado de não ter Se lhes vindo. derem a hipótese de ir aos mortos. Eu estava admirado de não ter vindo, porque o imposto sucessório foi o governo do Durão Barroso, provavelmente uma das poucas coisas que durou, e que foi retirado na altura. E precisamente com este argumentário. Portanto, eu quero ver o que é que agora a atual maioria vai dizer, porque obviamente que lhes dá jeito o dinheiro, mas pronto, quero ver os argumentos, se vão continuar fiéis àquilo que diziam há 15 anos atrás ou não. Eu não estou de Pedro. acordo Tens a contigo. certeza que não foi o Bloco de Esquerda a fazer essa. Afonso. Não, houve lá, o Afonso. princípio basilar do Quer dizer, imposto mais Bloco de sucessório, Esquerda, não é? o princípio basilar do imposto sucessório vem dos tempos do socialismo romântico, a ideia de que cada geração devia ser profundamente tributada e redistribuída, que é para o jogo voltar ao zero ao fim de cada geração. Portanto, é uma ideia profundamente contra a família, contra a sucessão, é um imposto à sucessão, de facto. É mais ou menos como o Warren Buffett, mas o Warren Buffett até deixou uns milhões aos filhos. Pois, mas isso é Milhões. voluntário. Eu acho muito bem. Exato. Liberdade. Não é decretado. Eu não estou de Pedro, acordo contigo, força. mas podemos falar sobre isso para a semana. Pode ser um tema? Sim, pode ser um tema. O meu minuto de ouro vai ser bastante curto e não é sobre Portugal. Como possivelmente sabem, aqui a ilha vai eleições, as ilhas vão a eleições daqui 2 semanas e tudo parece que vamos ter empates. E é muito provável que tenhamos um governo minoritário ou dos conservadores ou dos trabalhistas, eventualmente apoiado por partidos menores, e eventualmente sem estarem sequer em coligação, porque vão precisar depois de vários partidos e não há muita tradição de haver coligações no Reino Unido. Portanto, vai ser muito engraçado ver como é que as coisas vão evoluir aqui. Algo que se tem estado a notar nesta campanha eleitoral, que não se viu em campanhas eleitorais passadas, enfim, um exagero de promessas e promessas completamente infundadas a nível de dinheiros públicos. Por exemplo, não há dinheiro para essas promessas. E são culpados tanto os conservadores, como os trabalhistas, como os liberais democratas, como todos os outros partidos. É absolutamente incrível e eu estou cá quase há 10 anos e nunca tinha reparado ou nunca tinha visto uma coisa destas. Estão a ir pelo meu caminho, então. Estão. Ainda são... E os portugueses é que pagam essas consciências das Querem ilhas. viver à É a nossa conta, Madeira, esses malandros é o Reino ingleses. Unido, é tudo que é ilhas. É. Meus senhores, já vamos com mais demora de gravação, portanto, está na altura de Oh, mandarmos toda a gente para casa. sim, está Ok? feito. Está feito. Então, voltamos para a semana. E pronto, pronto. Tivemos assim o incomensurável privilégio de ouvir o podcast Linhas Direitas, o programa Sensação da Direita, em Portugal e em português. Para a semana, juntem-se outra vez.